Direto de Hildes. Chame para o piloto nacional. Após Eda, vai voar Hildes. Vai chamar por o pushback acionamento, 3663. Torre Salvador, boa noite, voo 18, 17, autorização para Guarulhos, do nível 380, informação eco. Voo 18, 17, copia o... bom dia, copia o 360, ou aguarda o 38? Copia o 36, voo 18, 17. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via uniforme Zulu 21. Recorda a pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída arbor, após arbor elétrica, para interceptar o via, controle 199 decimal 35, corresponde 5021. Poderia soletrar a saída para o gol 1817? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após arbor, voa, elefa, eco Lima, eco Fox Alfa. Decola pistão no zero com curva à esquerda na saída arbor, autorizado nível 360, a aerovia Peruísque 21, controle 119-35, transponder 5021, gol 1817. 1817, aerovia Upper Zulu 21. Upper Zulu 21, gol 1817. Correto, 1817, ampara o pushback acionado. Só confirmando então, se após decolagem, a curva é à esquerda. Afirmativo, conforme o perfil da saída arbor. A carta está em vigor desde o dia 8 de março. Sim, então, para confirmar, vou no 8, no 7, vai chamar para o estacionamento. Boa noite, 17, eu solo Voltaire. Prossigo, 17. Eu estava errado, me perdoe. Primeira curva à direita, arbor, depois arbor e leve. Gente, eu vou no 817, curva à direita. Obrigado. No 8, no 7 e no posição 5, o estacionamento. Autorizado, o Tiber, cancelar, chama o táxi no 8, no 7. Chama o táxi no 8, 7. Para o pushback acionamento da 3663, a posição é a 62. 3663, autorizado pushback acionar, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi da 3663. 1871, já estabilizou na final, visual, cabeça. Torre 18, minha dúzia. 18, meia, boa noite. Salvador, é o gol 271, duas milhas para o Stern. 271, bom dia, baixou e travou. Tchau, vida. Afirmativo, é embaixo, retravado agora. Com 102, 4 horas e 4, Galeão. Chegou no 271, não pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 9 graus. Atualizar até o ponto de pista 10, zona 8, 1-0. Só confirmando, foi o pouso autorizado, senhor? Foi o 271? Afirmativo, gol no 271, na final, tem pouso autorizado, pista 10, vento 0, 9, 0 graus, 10 mais. Positivo, pouso autorizado na 1-0, gol 271. Gol 1-8, 1-7. Siga via Índia, ajuste 1013. Reporte pronto no ponto de espera, confirma sua bioautonomia? 1-0-2, gol 1-8, 1-7, via Índia, vai reportar para a espera pronta. Autonomia? 4 horas e 4, alternando Galeão. Taxi 663, está acionado com 8, 7 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Galeão. 3, segue o gol, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1013. Segue o gol, TAN 3663, 1013, ajuste TAN 3663. Espera pronto, 1-8, 1-7. Mantém na 7 a linha e mantém a captura 1-0. Além, mantém a captura 10, 1-8, 1-7. Zona 271, sala 43, taxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 05, gol 1-271. Gol 1-8, 1-7, autorizado decolar, vento 1 centena, 9 nais. Autorizado, 1-8, 1-7. Boa noite, no 7 decolou os 45, chegou no nosso sinal 35. 7935, boa noite, no 7, boa noite. Pronto, ponto espera pista no 0736-63. 7363, a linha e decola, já estão a centena das mais. Livenear e decolar, 7363. 0, sai da árvore, gol 8 no 7. Foi o gol 1271, tá aguardando o balizador aqui no gate 5. Ok, vou informar em fora, 1271. Aqui já tá mantendo a posição, gol 1271. Três gols, 4-8, time controle, bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, tá 3663, bom dia. Bom dia, tá 3663, contato radar. Manter nível 340. Oi, Dael, 3663. 340, Dael, tá 3663, obrigado. Boa noite, no 7, chama o centro do Recife, frequência 126.0, a PR 128.8. 26088, boa. Bom dia. É. 3GM Recife na frequência 125.1, alterne 133.25, tamo de 351, alternando 3325, ligado com o